Vamos lá, Maestro Senhor. Cal Smith na viola. Vem com nós, filho, vem. Por esquema, o retorno. Você sabe quem tá te ligando? Nath Black por esquema. Vem com nós, vai. Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla vez. Não sei se desligo ou se fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. Se eu te ligar, você não atender, e se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende. Seu alô, chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu. É isso que eu sou pra sua vida, chamadas não atendidas, e todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Cal Smith na viola, Maestro Senhor nas teclas, Nath Black por esquema, o retorno, paixão demais. Seu alô, chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu.